Teço da esperança na carreira da verdade. Sou a fé do homem do campo que se foi lá pra cidade. Sou velhas recordações de um taura assanhado, chamado pé de valsa, riscando nesse bailado. Faz de conta que fala de realidade. Sou a boca do minuano, soprando muita saudade. Sou fogo de chão pro gaiteiro que se agarra sempre ao passado, lembrando de muitos bailes, batendo nesse ponteado. Todo peão reponte, se perdendo pela estrada. Sou pedido de um retorno, sou eco de uma chamada. Sou grito do peão reponte, se perdendo pela estrada. Sou pedido de um retorno, sou eco de uma chamada.